Cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, afeminados, rebeldes, devassos, os adúlteros, os ladrões e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a esplendecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: venha. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Choros, desgostos de muitos irmãos que diziam que eram crentes, mas não eram não. Viviam e moravam na prostituição, dando lugar à perdição. O neto, o avô, o pai se lamentando, uma geração e o seu pranto. Povos tremendo, suando, com a língua enrolando. É grande o choro, é grande a agonia. Frio na barriga, não acreditava na cruz, mas calou-se a boca quando viu Jesus. De vestes brancas, olhos de fogo, pingando azeite, era o noivo. Veio buscar a sua noiva, veio resgatar a sua linda moça. Se abala a rua, povos e nações, estão do mundo inteiro se juntando, e a linda noiva prostrada se formando. Anjos, arcanjos, querubins e serafins, presenciando o começo do fim. Voando, voando pra lá e pra cá, e ouve-se a trombeta. O juízo final vai começar.